¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night. Não façam ter um app, tudo bem? Preparados para mais um fim de semana em grande com o melhor da dance music aqui na Vossa Antena Web, de regresso às atividades. Pois é, já cá estamos e com muitas novidades. Hoje o Friday Night, as duas horas do Friday Night vão ser preenchidas apenas com dance music atual. Vamos desde já começar com um fenómeno, com um grande sucesso, Lolita, que nos traz Nononon. É a primeira grande música de 5 sequências, cada uma tem 5 músicas. Esta da Lolita é a primeira, mas atenção porque vão ter outras nesta sequência. Por exemplo, ainda vamos ter LMFAO com o fantástico Sorry the Party Rock Anthem. Mas para já mesmo, esta música de Lolita, Nononon, que vamos ouvir a partir de agora, de 5 para 1, e siga a Marinha com mais um Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back. Come on, rock away the love, sing blues. No more crying after midnight. about all the lying. Let's just have a good time. Forget about the to-dos and open the door. This time you should take me away to a new place where we just might keep an eye on the sky. This time we'll be crossing the lines. Take me somewhere new. Let's do it this time. E agora, com o correr da noite, vamos acelerar um bocadinho mais, a dança no Friday Night de hoje, de sexta para sábado. Vamos deixar de ficar com mais uma de Alex Morph An Angel's Love, um dos grandes sucessos da dance music da atualidade, e vai ficar hoje em mais uma edição do Friday Night na Passa Antena Web. Nós vamos ter outras músicas melhores, músicas sempre a bombar, e eu nem vou falar mais. Vamos deixar ouvir Alex Morph com Sylvia Tizen, An Angel's Love. Friday Night. summer fades away. I feel blue, want him to stay. Red leaves drift by the window. So winter wants to let it snow. He has to wait and let the autumn shine. Those simple things that make you feel fine. Your peaceful mind takes you above. Cause your heart is filled with love. I'm not afraid to never gonna be easy. But how badly did you have to treat me? Anyone would think I mistreated you. I gave you my all, what else could I do? Sure, we did this the hard way. Got caught up in games that you play. I was a fool for thinking you'd come back. But baby, always way off track. But I know that this is not the end. You're still in the dark. You're still in the dark. Sunshine flow tonight. Continuamos para a terceira de 5 sequências. Ouviram esta? Ouviram esta? Nem mais nem menos, a partir de agora, as 5 músicas que seguem vão ser tudinhas versões remix a temas que bem conhecem. E depois da California King Band de Rihanna, vamos chegar com mais uma. Esta é de Christina Perry, o tema chama-se Chain of Heart, e esta é uma mixagem que não está nos CDs promo da cantora. Vamos chegar então com Chain of Heart, a música da Christina Perry em versão remix. Depois vamos ter outras, como por exemplo Adele e mais um dia. Vamos deixar ouvir, vamos à música então de 5 por 1, siga mais uma contagem, é sempre a abrir. 5, 4, 3, 2, 1. Somebody scream! tearing love apart. You're gonna catch a cold. Girl, start the party. Jennifer Lopez com Pitbull Dance Again. A música que acabamos de ouvir é mais uma sequência, a terceira de 5. Agora é a penúltima desta edição do Friday Night. Mais 5 músicas, atenção, porque esta é nova. Martin Solveig, Big in Japan, com Dragonette, com Só Podia Ser. E atenção, porque não é a única nova hoje no nosso Friday Night. Desfrutem, vem mais uma sequência de 5 músicas. Podem arrastar mesinhas, arrastar as cadeirinhas, preparar as perninhas, porque depois de mais uma contagemzinha segue mais 5 musiquinhas sem parar. 5, 4, 3, 2, 1. Oh,

this far, you might as well just favorite the song. There is cake. Lots of cake. Do not fear. The ghost with the most will be back soon. I bet you're craving orgasm. I told you to go, like the page. Do it. Goodbye. I am still here. I bet you thought I was gone. You must really like this remix. I am afraid I do not have much time, but I just wanted to warn you to prepare for this motherfucking drop. Pois é, a noite vai longa e o Friday Night está a chegar ao seu final. Mas atenção, porque ainda há mais 5 sequências. Guardei 5 músicas daqui de Portugal para todos vós curtirem à grande neste final do Friday Night. Eu espero muito sinceramente que aproveitem ao máximo estas energias tão positivas que aqui esperamos transmitir e que as aproveitem ao máximo no próximo fim de semana. Sexta-feira que vem, cá estamos para mais um Friday Night. Conto convosco, fiquem bem até lá e já agora vamos ficar com os Santa Maria e o tema que dava o nome de Ilha dos Sonhos. Vamos sonhar ao som do Friday Night. Até à próxima semana. Fiquem bem e até lá! Paraíso. só quero estar contigo. Para, anda e vai, voa. I can't stop. is better than us for now. Brian Wilson and Sebastian Crane, they say, dança comigo, dança, dança comigo, dança, dança comigo. Looking in your eyes, your beautiful smile, what a surprise. first moment I saw you, I look in your eyes, your beautiful smile. What a surprise, because of your body, you drive me insane. I'm not sure you want it, but I'm gonna get ya. Be your good, good.